Pode ter mais calma também, assim, na hora de recomeçar o jogo, todo mundo se olhar, escutar. solo que tá rolando, né? E... Tá. Às vezes tá dando uma pontada, eu tô sentindo. É? Acho que... Eu não acho que senti, não. Tá vendo? É assim mesmo. Eu só baixei um pouco, tava alto. Tá. Lembra, Gabriel, que às vezes... Você você não tô conhece. Aí assim, porque foi confuso, quando foi confuso, olha pra aquela cara assim, e aí quem tocou levanta a mão. Quem tocou levanta a mão? Quem tocou foi só? É, aí eu vi isso. Foi você, é. Você pode deixa, perder deixa uma vez de tempo. Eu tava vendo pra ficar esperto, mas eu não vale fora. É só lá. Não desiste, você pensa, ai!